assim lhe pedirei. O seu amor enche todo aquele que a ti se entregar. Purifique-se de todo mal, entregue como oferta ao Pai. Que sua vida seja agora para adorar. Quero saber o porquê você fica sempre me olhando assim, desse jeito de cara fechada. Não vejo seu defeito, mas eu te vejo. Vou deixar muito claro que eu falo a verdade, pegando pesado, estou capacitado pelo meu Senhor. Vamos direto ao assunto. Saiba que eu sei que você me admira e que toda sua vida também tentou ser assim. Sei que os problemas da vida pegaram sua mente, prenderam sua alma, enfim. E você vive assim no caminho, perdido, corrido, sofrido, quem sabe escondido. Gatilho, você já puxou, já roubou, já matou, nunca tenta mudar. Você é comédia, só sabe falar, mas eu vou criticar. Por quê? Talvez você tenha tentado mudar sua história, tentado mudar sua vida. Talvez você tenha corrido de um lado pro outro, tentando achar a saída. Sua vida perdido o caminho, você fica questionando a si mesmo, dizendo assim: a vida não é importante pra mim. Só sei que tua vida tá errada, você tem que se ligar. Você entrou numa furada, você tem que parar. Para agora pra pensar, criticar, falar mal não vai adiantar. O tempo é curto, é bom se preparar. Por isso eu te digo, Jesus vai voltar. O tempo só dá pra se arrepender. Por isso eu te digo, Jesus quer você. Jesus quer você. Muito em breve eu verei o rei, então assim lhe pedirei. O seu amor enche todo aquele que a ti se entregar. Purifique-se de todo mal, entregue como oferta ao Pai. Que sua vida seja agora para adorar. Agora para adorar. Dos céus seja agora para adorar. Louva-te, Jesus, sempre vou louvar ao teu nome. Seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Entrega agora sua vida ao rei que mandará seu coração para sempre, eu sei. Muito em breve eu verei o rei, então assim lhe pedirei. Seu amor enche todo aquele que a ti se entregar. Purifique-se de todo mal, entregue como oferta ao Pai. Que sua vida seja agora para adorar.